Atenção ouvintes, começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapoti, joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, minha gente. Nós estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do programa MPB Brasil. O que há de melhor na música nacional para o seu final de semana. Durante 60 minutos, quem tem o prazer de estar em sua companhia é Luiz Felipe e nós vamos reviver grandes sucessos da música popular brasileira. E para começarmos muito bem a nossa programação de hoje, eu trago para você o som de Maurício Matar, uma música muito belíssima, gravação romântica. Nada apaga esta paixão. Pra te dizer as coisas que eu não te falei. Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração. E agora meu silêncio me deixou na solidão. Sem ter você eu não consigo me entender. E faço coisas eu nem mesmo sei porquê. Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão. Mas na verdade nada paga essa paixão. Diga que você não me esqueceu, que ficou uma saudade em cada instante que viveu. Consigo arrancar você de mim. É desejo, é paixão, é você dentro do coração. Te amo tanto, cada vez mais vou te amar. É impossível outra pessoa em teu lugar. Melhor da música brasileira, MPB Brasil. Música. pra libertar meu coração. Eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balance, um bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80. Eu quero um bloco do prazer. E quem não vai querer? Mamãe, mamãe, eu quero sim. Quero ser mandarim cheirando gasolina na fina flor do meu jardim, assim como o carmim da boca das meninas que a vida arrasa e contamina. O gás que embala o balancê. Ei, meu amor, penso louca que a vida tá pouco. Eu quero muito mais. Mas que essa dor que arrebenta, paixão violenta, 80 carnavais. Ei, meu amor, penso louca que a vida tá pouco. Eu quero muito mais. Mas que essa dor que arrebenta, paixão violenta, 80 carnavais. O melhor da música nacional. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Deixou atrás, não sou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Se não esquecer o medo, abre o peito, a força de uma procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas quando se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Procura, vai sonhando demais. Mas quando se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Meu caçador de mim. Brasil. Coração,

muito obrigado pela carona da audiência. Eu trago agora para você a dupla Luan e Vanessa, música tema da novela Gente Fina, 4 semanas de amor. Foi um sonho de verão, numa praia, 4 semanas de amor, em noites de luar, sob a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi. Thank you.

Nós vamos agora ao nosso último intervalo e na sequência nós voltamos com o último bloco do MPB Brasil para você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. E já estamos de volta com o MPB Brasil. Um forte abraço a você que está acompanhando a nossa programação. Luiz Felipe agradece o seu carinho. Eu trago agora para você um som muito bacana na voz de Milton Guedes, abrindo o nosso último bloco, Separação. Se o amor fosse um vício que se nos deu prazer, foi só no início. Lembra um ritual onde o sacrifício insiste no adoro, mas não digo não. Prefiro maltratar teu coração. Se você é sincera, eu acho que você mentiu. E quando você tem prazer, me garante que fingiu. Pensamos em separação, desistimos, somos muito sós. É através da agressão que o ódio vira amor. Sei que te adoro, mas não digo não. Prefiro maltratar teu coração. Se você é sincera, você tem prazer, me garante que fingiu. Pensamos em separação, desistimos, somos muito sós. É através da agressão que o ódio vira amor. MPB Brasil, o melhor da música nacional. E aí, eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura. O que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando pobre coração, que agonizando já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar

nenhum ET brincando aqui no meu quintal. Nada demais, nada de mal, ninguém comigo além da solidão. Nem mesmo um verso original pra te dizer e começar uma canção. Só chamei porque te amo. Só chamei porque é grande a paixão. Só chamei porque te amo. Há bem fundo, fundo do meu coração. Nem carnaval, nem São João, nenhum balão no céu, nem luar do sertão, nenhuma foto no jornal, nenhuma nota na coluna social, nenhuma múmia se mexeu, nenhum milagre da ciência aconteceu, nenhum motivo, nem razão. Quando a saudade vem, não tem explicação. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Só chamei porque te amo. Oh, oh. I just call porque é grande a paixão. I just call porque te amo. Lá bem fundo, fundo do meu coração. Fechamos muito bem o nosso programa MPB Brasil de hoje com o tema nacional da novela História de Amor, de 1995, com Gilberto Gil, Só Liguei Porque Te Amo, versão da música de Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Bem, minha gente, o MPB Brasil desse final de semana vai ficando por aqui. Luiz Felipe agradece você que esteve conosco até o presente momento e renovamos o convite para nos encontrarmos novamente na próxima semana com mais um MPB Brasil. A você, um forte abraço. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.